E o Final Four do basquete universitário da Liga NCAA está definido. No sábado, tivemos a vitória do Kentucky sobre a Universidade de Notre Dame, 68-66. Carl Anthony Towns, a estrela, hein? O pivô de 2x15 assinalou 25 pontos, mas Notre Dame deu trabalho e provou que Kentucky pode ser batido. Na outra partida, Arizona perdeu para Wisconsin. Grande atuação do Alan Sandecker, 27 pontos para Wisconsin. E no sábado, na primeira semifinal, Kentucky pega Wisconsin. Na outra semifinal, nós temos a Universidade de Michigan State, que despachou 76-70 com prorrogation a Universidade de Louisville. Denzel Valentine, 15 pontos, 7 rebotes, foi a estrela pela Universidade de Spartans, Michigan State. E Duke venceu Gonzaga. Mais uma grande habilidade do Coach K, com Justice Winslow sendo o cestinha da partida. Duke, então, pega Michigan State no próximo sábado no Final Four. Sabe onde você pode acompanhar todas as emoções da temporada 2015 dos esportes americanos? No Snap Steakhouse & Bar, um espaço especialmente dedicado aos amantes dos esportes, perfeito para acompanhar os principais eventos esportivos. A casa ainda oferece um cardápio tipicamente americano, ideal para um bate-papo com os amigos, acompanhado daquele delicioso chope gelado. Convoque os amigos e conheça o Snap Steakhouse and Bar. Acesse o site www.snapbar.com.br e curta a página do Snap Bar no Facebook. Snap Steakhouse and Bar. The game starts here.